meu ser e banhar-me na tua pureza. Guardar em pote gotas de felicidade, matar a saudade que ainda existe em mim. Afagar teus cabelos molhados pelo orvalho que a natureza rega, com a sutileza que lhe fez a perfeição, deixando a... Vamos embora, quem sabe levanta a mão e canta comigo assim, vai! Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro. A beleza desse teu olhar, eu quero estar o tempo inteiro. Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro. Na beleza desse teu olhar, eu quero estar o tempo inteiro. Sambinha, sambinha. Esse foi o Mesa de Bar 3, galera. Obrigado, até a próxima. Que vem a Mesa de Bar 4, 5, 6 e por aí vai. Um beijo a todos, obrigado pela atenção. Tamo junto sempre. www.bandachicana.com.br. Pode seguir no Instagram lá, galera. Thaischicana. Vamos embora. Eita, que tá gostoso. Deus abençoe a todos. Vamos sambar assim, venha comigo, venha.